mulher, toda forma de amar se traduz em você. O dom de tocar corações, encantar, provocar emoções. A flor da pele declama delírios de amor. Obrigado, meu Deus! Minha escolha é sua felicidade. Alô, mocidade alegre! O mundo te espera. Vem comigo, vem comigo. Porque aqui tem. O nosso povo cantar, a poesia sorriu a falar de emoção em sua voz. Não, não deixa o samba não morrer, deixa o samba morrer. Não deixa o samba acabar, a mocidade morrer. O nosso povo cantar, canta, a poesia sorriu a falar de emoção em sua voz. Mãe negra, baila teu sonho no ar, exala o canto da flor. Mais uma vez, o povo desce o morro para consagrar a voz que eterniza a força. Canta, Carlos Juca, canta! Na tira do jogo que invade o terreiro, vai do samba de roda, um batuque feiticeiro, numa linda aquarela. Marrom é o tom da nossa canção, é raiz da resistência, a negra inspiração. Então, de amar se traduz em você. O dom de tocar corações, encantar, provocar emoções. A flor da pele, a flor da pele declama delírios de amor. Mangueira, Mangueira, sua paixão é estação primeira. No chão, no chão, no chão de esmeraldas em Mangueira. Reconhece a cada carnaval. Amanhã, por amanhã vejo você. E agora com a cidade, vamos lá, não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar, a mocidade viver, o nosso povo cantar, a poesia sorriu a falar de emoção em sua voz. Não deixa o samba, não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar, a mocidade viver, o bateria, nosso povo cantar, a poesia sorriu a falar de emoção aí em sua sim, voz. Uma vez. Uma vez. Uma vez. Salva a cidade, salva o seu ânimo. Um beijo no coração.